Rádio Meridional, Rede Aleluia, Família, Força e Fé. ZYI 796, 550 kHz, Rádio Meridional, Garanhuns, emissora afiliada à Rede Aleluia, Família, Força e Fé. Tarde Musical. Thank you. Rádio Meridional, Rede Aleluia, Família, Força e Fé.